Salvador, eu sou Mike XP Charlie, na posição meia dúzia, encerrando o reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. Over ground, good morning, what's your name? 9181. Go ahead. 9182, Aracaju, right to cross. Clear from Salvador to Aracaju via Gulf 677, flight level 230, on Fuca departure, then fly heading Jumbo position, then direct Aracaju. We'll be departing from runway 10 after departure. Left turn is crop road is 5165 and departure control on frequency 119.35. Ventilation level 230, I book a departure jam, Aracaju, taking off 10 with the left turn, squawking 5165. Frequency after departure 1935, fully back for pushback and pushback and start. Read back correct, call me for taxi. Clear to push back and start, portioner 6, over to 9181. Call back for taxi. Senhor, bom dia, Gol 9063, com informação Gol. Gol 9063, assinando identificação, via chegada a Mari. Deixa, corrija, via chegada bom. Esse mantém a 4 mil pés, justo, altímetro 10, 12. Via bom, até 4 mil, 12. Manu. Espaço Oceano 9181, QB02. Confie. QB02 para o táxi. Alternado será Salvador. Autonomia de 3 horas. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, torre no 8 desse. Sim. E o ajuste no 0 no 2. 1895, 10 no 2. Até o ponto de espera da 9181. Salvador, bom dia, Xané 62, Recebe a informação, Golf, quando possível, 300 Guarulhos. Podemos passar a saída prevista, por gentileza? Pronto, copy. Volta. Autorizado Guarulhos, Rio Preso 10, Taubaté, nível 360, saída Arbor, confirmando saída da El, Leda, ótimo. Decolada 10, direita, 54, 10, código, 198, confirmando 1193. Bom dia, com a Golf. 020 graus, 03 nós, hoje, chino 092. Está autorizado a linha decolar. Confirma a frequência, pode? 020 graus, 02 nós, hoje, chino 012. Livre decolagem, deu 098-9181. Bem, está autorizado. Decolagem 09181. Vai precisar de um pequeno desvio direito na nossa de informações. Cadê o desvio? O fizeram a 972? Turno 2, Chané, decolado 1-1, chama controle 1-1-9-3-5, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, o Chané 9181. É, 9181. Bom dia, contato radar, pegar FUCA, subo 230. Solicito para cá, ajuda presente. Aguarde. Né, 9181, direto a Aracaju da presente. Aracaju, 9181. Estabilizado ILS com Campo Vista, gol 9063. Gol 9063, ILS, chama em torno em 11895. 1895. Salvador, bom dia, gol 9063, passando Simbra, baixo travado. 9063, livre pouso, pistão 10, o vento é 030 graus, 03 nós, e o ajuste no 0 no 2. Livre pouso, pistão 10, gol 9063. Grande TAP nas notas 2. 150 nas notas 2. Com 9063, chame torre 10295. Voo 9063, direita 1219, solo ao Zuno 6. Zero 9972, desce para 2000 pés, ajuste 102, reporte localizador pista 10. 2000, reportagem estabilizada em LR, 9972, 1012. Solo, bom dia, boa 9063. 9063, Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, boa 9063. 2025, 2545, bora. Federal 9972, estabilizado? Avião Pison, estabilizado. Tempo, completo sinal, chame torre agora na frequência 118, decimal 95. A5, obrigado. É 9972, com você, estável. 9972, livre pouso, pistola zero, vento calmo, o ajuste no zero, no 3. É 9972. Pouso autorizado na 10, é 9972. Confirma como recebe agora. Tá, melhorou um pouco, tá 3/4. Gente. Sidoral 9972, Alfa Kilo, Pátio 3, Uno Lima, posição. Ajuste 1012. 4102, pode Badona. Simplesmente vou ir na Pro de Pelo. está pronto para estar. Repetiu o PAB, por gentileza? 141. 141 a bordo, autorizado até o ponto de espera, turno na noite decimal 95, ajuste 10 no 2. Lá no ponto de espera 18, 9, 62. Alinhar e decolar da 90. 6251 do Chané, vento calmo, ajuste no 0 no 2. Alinhar e decolar da 90, Chané, vento calmo, ajuste no 0 no 2. Chanel 625 decolado aos 34, chama controle 11935. 1119, decimal 35, Chanel 625, no ponte. Olha, Salvador, bom dia, Chanel 625. Chanel 625, passado da DAS, da DAEL, subo 360. 360 na DAEL, Chanel 625. Chanel 625, não pode voar, Leda, tá presente? Certo, Leda, 6251. Direto, Leda, Chanel 3597, Floyd Tuna, decimal 2000, ajuste 1012, reporte localizador, Liga Leste. Tuna 2012, reporte estabilizado, 3757. Chanel 6251, efetuando pequenos desvios à direita devido à formação, solicita por Edmótima. Gente, só livre os desvios, aguarde confirmação da Edmótima. Aguardando, Chanel 6251. Chanel 6251, por Edmótima. Por Edmótima, Chanel 6251, graças. Alfa de Suivito. Bom dia, Alfa de Suivito, solicitando autorização de reboque do Padre 3 para o Padre 1 na posição 08. Onde vai? Azul, Alfa de Suivito, solicitando autorização de reboque do Padre 3 para o pátio 1, na posição 08. Gente, autorizado início, reporte para ingresso, pátio principal. Passará a ingressar pátio principal, alta serviço. VLF 3135 Já 357, VLF, Chime Torre 11895. 95 agora. Passou 357, baixou e travou. 3517. Tráfego avistado, livre pouso, pisto no zero, vento é 010 graus, 02 nós, ajuste no 092. 1092, zero, zero, pouso, pisto no zero, 357. General 6251, Chico Centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 13325. 651, 3325, Chanel 62. Alfa, que se visita na saída do Parque 3, quando está ingressando o Parque 1, posição 08. Autorizado ingresso, agilizando manobras, é o portão 08. No 7, direito no 219, solo aos 44. 219. Solo 35, no 7, livro. Qual é reporte antes da Juliette? Alfa antes da Juliette. T-5-7 está visual com a aeronave efetuando o reboque, Breda Azul. Positivo. A mesma aeronave irá para o portão 08. Se o portão 02, fique atento. Quando for possível ingressar via Juliette, está autorizado. está autorizado o ingresso via Juliette, quando possível, vai guardar o azul 35.7. Afirmativo. X-Ray Vitor, me escuta? Alfa X-Ray, me escuta, ok. Mantenha a posição no través do portão meia dúzia. Através do meia dúzia, mantenha a posição. A Infrared informou que a posição 08 está interditada. Eles estão averiguando a possibilidade de alocar em outra posição. Mantendo a posição no através da 06. Alfa X-Ray Vitor para o portão 09, 09 autorizado. X-Ray Vitor, portão 09. Alfa Victor informando o técnico do reboque, 1.1. Ciente.